Super DJ Michel! Prepare-se, prepare-se. A partir desse momento, se apresenta pra vocês o experiente e talentoso DJ da saudade de Belém do Pará. O DJ que conquistou seu público com muito trabalho e dedicação. E se destaca entre os melhores DJs do Pará. O DJ que conquistou seu coração através da música boa, da sua seleção e sequência musical. Apresentamos para vocês ele, o Super DJ Michel. O DJ da aparelhagem de Saudade Cineral. O supremo som do amor. Aproveite, curta, vibre e dance ao som da emoção do Super DJ. Do Super DJ Michel. O DJ do povão. Chegamos em Ilha Bela, DJ Michel do Cineral já por aqui. E a gente pede pra galera aí, quem quiser dançar, fica à vontade que tá liberado o salão, tá bom? Vamos lá! DJ Michel. Se eu não voltar pra casa, não posso viver. Aqui tão sozinho, na desilusão. Bora dançar, Ilha Bela! A besteira que eu fiz foi deixar você. Nosso amigo Cláudio, do Guidal do Cláudio. Do lado só esta. Ele é Alexia, já por aqui com o Michel, obrigado, aqui do ladinho. Bora Ravina, bora Mi. Como fui magoar o meu grande amor. Nossa amiga Mário, Pimentina, já com a gente, obrigado. Como fui, bora meu patrão Milk. O amor que me deu. Ei. Ele é patrão hoje aqui, ó. Matilda Ná. Bora dançar, Ilha Bela. A Camilão. É uma, fui eu que errei. Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Tenho a certeza que no meu regresso, meu grande amor vai me perdoar. As taxistas Clay, tá aqui com a gente, bora Clay. Era meu. Já aqui com o Michel. Ao cruzar o portão, segui vou chorar. O amor está no ar. Ivana, bate o gamba, Apolo. A Camilão. Para do Sumelo. Bad show. Para, canarinho. Quando você foi embora, então eu fiquei aqui procurando uma explicação. Amigo Charles da Terra Firme já com a gente. Galera do Bado Valdo aí, ó. Bora, canário! E essa tristeza. E aí, louro, qual é a parada, louro? Bora pra cima, meu irmão. Vamos lá! Que o amor. A Shark Neberado já aqui com a gente. Faz a gente. Alô, tia Ellen, bora, macho! Casa sobrou em mim. Um vai e vem, tudo em vão. Velhas fotos e a recordação. E aquela música que eu ouvi, minha vida pra sempre marcou. Toda vez que eu escuto, eu choro de amor. Bora, vem-te embora, te falei. Por isso. Caminhada. Estou perto do fim. Falei, Rafinha. Por isso volta pra mim. Meu parceiro Gago da Pista Negra. E a Lene presente já aqui com a gente. Bora, Lene. A vida não. Já por aqui, ó. Estou perto do fim. Ei! Ei! Charles do Bar do Papão aí, ó. Quando você foi embora, então eu. Meu parceiro WK da Cremação. Alô, WK. Procurando uma explicação sem saber onde ir. E essa tristeza me fez então poder compreender. Saudade, Nandia Bela. Que o amor faz a gente sorrir. Meu parceiro Silva Original. Alô, Silva. Bora pra cima. A nossa casa sobrou em mim. Um vai e vem, tudo em vão. Nossa amiga Mila, Beleleu da Pedreira com a gente. Jaque Nandia Bela. Jaque Nandia. E aquela Ei. Música que eu ouvi. Oi, meu amor! Toda vez que eu escuto, eu choro de amor. Este amor que é seu. Bora dançar! Oh! Aquela rua traz lembranças. E o passado ali ficou. Ainda está encravado em seu solo molhado. Que não. E aí, Tiagueiro? O homem do sushi. Existe uma saudade imensa que ainda presente se faz. Me lembro muito bem ainda. Nosso parceiro Silvio da Kombi, DJ Silvio. O homem do bar da Kombi aí. Já vendeu a Kombi já? Rua, ô oh, rua. Rua da recordação. Rua, ô oh, rua. O passado se fez presente em meu coração. O passado se fez presente em meu coração. E é pra recordar, vamos lá. Quando passo na esquina. A fina divulgações. Aquela música. E de nossa amiga Mi, bora Mi. Me lembro ainda criança. O som do amor. Que ali estava. O supremo som do amor está chegando. Mas o tempo foi passando. Bora Silva. De lá eu já saí. Bora Silva. Mas tenho saudade e vontade de voltar pra onde eu nasci. O campeão. Rua, oh, rua. Rua. Rua da recordação. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. Olha, amanhã tem pureza, viu, gente? Amanhã é dia do pureza. A terça tradição do Interlan. E o Michel da Bola, purezinha aqui do ladinho. Foram folhas com outono, mas ficou o meu amor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Porém nesta primavera quero renascer qual flores. Que depois de longa espera encheu os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar. Tentar de novo sonho. E as meninas do Shark Neperado. Mulher do tubo de sangue com a gente, hein? DJ A, o homem da louco. Porém nesta primavera quero renascer qual flores. Depois de longa espera enchi os jardins de cores. E então então vou compensar tanto tempo assim tristônio. Bora, Branca, te puxa. Vou de novo, vou amar. Vou tentar de novo um som. Como é que é? Vou de novo, vou amar. O parceiro Zezinho já na área, direto de Outeiro. De novo. Bora, Zezinho. Vou de novo, vou amar. Queres tu saber por quem mandado e quem foi? Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Mando só para saber que além vai te ver, minha de mim demais, minha de mim demais. Olha, abraço aí, nosso amigo John, o amigo Birubiru, já no apoio aí do garçom Galarino, tá com a gente aí, meu irmão. Bora dançar! Alô, Ilha Bela! Passando Night Show já na área. DJ Night, lá dos potentes. Ei, quem foi o som do amor? O mais novo rapaz. Olha o cara de pedra já com a gente. Fala, cara de pedra. Rafael Cineral já na área. Olha a Loura. Olha as meninas aí. Cris Salazar. Bora, Carla. Amiga Cláudia também com a gente. Bora, Cláudia. É som do amor. Que aqui um dia vai. DJ Michel. Ei. Rosa com a gente, bora, Rosa. Meu coração já sorri novamente. Olha que danário, o dançarino da saudade, meu parceiro Abacate. Já por aqui, bora, Abacate. Céu só de estrelas e um. Bora, Márcio Bolidor. Depois, abraça, meu amor, abraça-me. Alô, Bibico! Não sei mais viver sem você. E deixe, amor, que o tempo não passe pra nós dois. Abraça, meu amor. Abraça, meu amor. Essa amiga Birubiru, comitiva. Pega a gente, bora, Biru! Não sei mais viver sem você. O amigo Scooby do Sal, Paraíba com a gente. Toda a galera do Sal aí, Gago. Fala, parceiro Perneta. Essa galera do Sal, do Jurunas aí, ó. DJ Michel. Pra você recordar, amigo Maurício, chega junto com a gente, tá por aqui, ó. Rafael Cineral. Cineral. Ei, ei, ei. Escute, amor, o que eu vou dizer. Nessa galerinha, chega junto aqui atrás, rapidola. Eu te amo. Alô, Cris Salazar, Manã e Pureza. Ei, ei. Escute, amor, ei, ei. O que eu vou dizer. Eu te quero. Bateu aquela fome, hein? Já cansei de ficar sozinho. Para mim o quê? Para mim o que veio prestigiar aí as viagens de turismo. E o gel do mel tá aqui com a gente. Para mim o quê? Mas o meu Milk da Pires Tu é grande. Minha timidez não esconde a vontade de gritar. Ei, o mundo vai saber que eu sou louco por você. Eu te amo. Até que vi o gel de mel. Conheceu a Saída Bela aí, homem. Ele chega junto solteiríssimo aí, ó. Supremo som do amor. Mete bola, David! Dance, dance, dance! Já cansei de ficar sozinho. DJ Michel. Sempre calar. Saudade. Sem me declarar. Oi, meu amor! Mas o meu amor é grande, viu? É grande. Minha timidez. Rafina Divulgações. Fala, Rafina. A vontade de gritar. Alô, Silva Original. Ei. O mundo vai saber. Dança, dança. Que eu sou louco. Olha o Cássio Mesquita, né, com a gente, hein, Cássio? Eu te amo. WK, o Davi, o Didi com a gente. Vem aqui com o Michel, obrigado, viu? Vamos aqui, o Michel vai só começando os trabalhos. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez. Meu benzinho, bora beijinho. Vamos salvar nosso amor. DJ David, uma vez. Já saindo fora. Tá desde 7 da manhã aqui. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor. Salve o nosso. Tem que dar um abraço na madame, né, David? Vida. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor. Salve a nossa vida. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Guarda as flores. Isso é na época que o cara era romântico, né? Ele chegava e levava flores pra mulher, ou então pra namorada. Né, Rafael? Feito o que fez, meu benzinho. Vamos salvar nosso amor mais uma vez. E aí, Ilha Bela? Salve o nosso amor, salve o nosso amor. Salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve a nossa vida. Dance, Ei, o som do amor. Tudo eu lhe dei, você não deu valor. Foi embora e me deixou com o coração ferido de tristeza e dor. Só agora eu sei o quanto me enganei quando fui acreditar nas suas lindas promessas de um grande amor. Parceiro Galo do DVD, já com a gente, bora Galo! Isso só me fez chegar a tua... Patrão Márcio! Bora Márcio, amanhã é dia do pureza, papá! Eu mereço esse castigo por ter confiado. Bora, Zezinho, tua sequência, Zezinho! Bora lá! Bora! Vai com Deus, amor, seja feliz. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Olha o patrão Charles, lá do Bar do Papão, da Terra Firme, tá com a gente. Fala, Charles! Não tente esconder, se fracassar, a gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Bora, Pimentinha! Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Já faz tanto tempo que você se foi. Eu não acho um jeito de esquecer você. Hoje eu sei o quanto dói um padecer de paixão. Olha o som aí, cara. Passo tantas noites sem dormir. Bora, Salazar! Nem sinto vontade de comer. Vai pra cima. Eu vejo você. Bora, Cláudia. Outros homens. Olha o caixa aí, ó. Sinto a tua presença em meu vidro. Rafael! Eu não vejo a hora de Cineral. Vivo a minha vida sempre a te esperar. Daqui a pouquinho. Me desespero quando penso realmente que você não vem. O amigo Jeco do Açaí com a gente da Terra Firme. Ele é o DJ Evanilson. Lá do... Eu terei vontade de morrer. Lá da Palmeirinha, meu irmão. Peço por favor, fala comigo. Sei que não mereço este sofrer. Volta, volta. Volta e vem viver pra mim. Como eu vivo por ti. Olha o Cleito aí, rapinha. Alô, Cleito! Volta, vem me fazer cantar. Hoje eu só sei chorar. Amigo Talibãs, vem com a gente, Eduardo. O homem que dava na Record. Zezinho! Alô, Zezinho! Vida, vida, você é minha vida. Pra cima, Zezinho! Eu mudo tudo que amo, e é por isso que chamo você. Vida, vida, você é minha vida. Bora, Pulidor! E aí, Mila? Cadê o Beleleu? Pode ver, Beleleu. Tamo junto, meu irmão. Eu vi o mundo desaparecer. Aqui. A vida agora não tem mais valor. O Gagalene presente. Tem o seu amor. Daqui a pouco tem a Vini. Você precisa acreditar que é. Nossa equipe do Sal já com a gente. Olha a galera do Sal do Juruna. Esqueça tudo que aconteceu. Eu preciso. Ei, Michel. Naquela tarde em que você se foi, eu vi o mundo desabar em mim. A vida agora não tem mais valor.

quem chegou na Maria. Direto de Outeiro, babá. Aqui. Só agora eu sei quanta falta me faz. Confessa. Vou te confessar que te amo demais. Não sei o que fazer se você me deixar. Volta. Será que volta, Cassiano? Volte pra mim. É, meu irmão. Essa aí o cara perdoa. A solidão é tão grande, não estou suportando. É o patrão Milk dos conformes. O coração. Pega ele, varou. Bora, Milk. DJ Michel. Uma chance, meu bem, por favor. De setembro, aniversário do meu parceiro Abacate. Alô, Abacate! É difícil ficar meu amor sem você. Meu amor, bora, meu amor! Meu grande amor, volte, volte, volte pra mim. Supremo som do amor. Vem, amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa de um beijo, a quentura de nosso suor. Você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. Que amor em forma de canção. Com a gente, o Maluíjo. Ele é o Milk dos Conforme. Olha meu parceiro WK da Cremachão, considerado. Alô, WK. Você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa de um beijo, a quentura de nosso suor. Meu bem, você me dá inspiração. Te inspira. Em cada verso uma emoção. Tenho você no meu coração. Bora tocando. Oh, oh. Leviana, esqueceu que um dia Johnny da Laranja com a gente, bora Johnny. Disse que me queria. E agora estou só mais. Nosso parceiro John John, bora John John. Quem e aí John John. Cadê o Deca do Barão, bora Deca. Leviana. Ontem varou no Guamá, os 45 do segundo tempo. E o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Será que não se apanha ser tão leviana? Será será leviano. Anda, leviano. Sou um pouco a mais entre tantos que há por aí. Bora, meu irmão. Será. Alô, Thiago, o homem do sushi com a gente. Ganha ser tão leviano. Alô, Cláudio. Será que não se apanha ser tão leviana? Saudade. Bora, Mara, bora, Pimentinha, bora. Hoje eu sou obrigado a beber outra vez. Bora beber, segunda-feira da ressaca. Porque assim de cara limpa não vou aguentar. Vejo a mulher que eu amo nos braços de outro, trocando carícias e eu quase louco. Vou tomar um porre pra desabafar. Bora, Chicoelho, bora, Jean. E cada noite que ela dorme com ele é mais um golpe profundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana, remédio indicado pra curar a paixão. Dá-lhe uma talagada agora. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. E esse amor? Esse amor destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado demais. E cada noite que ela dorme com ele é mais um golpe profundo em meu coração. Olha o coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, para Silvio da Kombi com a gente. E um litro de cana, remédio indicado pra curar paixão. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje você curte aqui. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar. Olha quem chegou, empresário Amélia, direto do Ipanema de ontem. Me apaixonei por ti. E aí, Amélia? Teu jeito de falar me dominou. Aniversário dela hoje e amanhã lá no Pureza também, Rebelde. Só querer. Já tá tudo separado, os docinhos e salgadinho. Amanhã é aniversário da Amélia no Pureza. O corpo sensual me enlouqueceu. Tá numa turnê. O teu beijo me prendeu. És a minha obsessão. Vai esquecer o salgadinho amanhã. Tu és a poesia do meu. Alô, patrão macho, amanhã é aniversário da Amélia. O meu porvir risonho, meu amor, minha paixão. Alô, Pureza, separa o pacote da Amélia amanhã. Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. E aí, parceiro Boca? É meu coração. Essa é do Rafael Cineral. Cineral. E és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. A sua história em cada sucesso. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conquistou. Eu me apaixonei por ti. E aí? Teu jeito de falar me dominou, tua boca. decepcionou. Só querer te possuir. O som do amor. Oi, meu amor! Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. Como é que é? É meu coração quem me diz. Zé Giro, Rádio Náutico. Onde está você que já me esqueceu? E eu não consigo tirar você do pensamento. Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Ah, saio por aí pra lhe procurar. E pelos bailes da vida, eu já não te vejo. E ela dança. Danço com gente estranha. A solidão me apanha. Bora, Ilha! Por mais que eu tente esquecer. Hoje o Ilha Bela com o gostinho do palácio, né, meu irmão? Só o filé. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar a nossa casa, né, velho? Todo mundo vê. Você vai dizer depois de um longo beijo. É você que eu desejo. E aí, Amélia? Conhece o Milk dos Conformes? O homem da Pires, tu! Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Saio por aí. Cita cruel. E pelos bailes da vida eu já não lhe vejo. Bora, cara de pedra. Danço com gente estranha. A solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Abacate. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais. Você não vai mais ficar sofrendo. Alô, Puma Negro! O tempo fez você mudar. Ei! E até deixar de me amar. Bora, Cássio! Vou procurar. Bora, Cláudia! Um outro alguém que quer. A filha de divulgações com a gente, ele é Mi. Me amar. Alô, WK daquele machão, tá com a gente, WK. Não posso mais ficar a esperar. De rocha. Você chegar. Tá nascendo. Meu bem, agora sei que não vou mais. Ficar sofrendo. Dance, dance, dance. O tempo fez você mudar. E aí, Labela, bom? E até deixar de me amar. Não chore, se eu não fui bom pra você. Juro que foi sem querer. E aí, Salazar? Eu não queria magoar. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Esqueça tudo que aconteceu. Você é minha, eu sou teu. Você não pode negar. Não pode. Tudo terminar assim. Pois você deixou marcas em mim que eu não vou conseguir apagar. E aí? Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta... Nosso amigo Manel do Juruna já aqui com a gente, bora Manel! Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Amigo Cláudio do Quintal do Cláudio. Ele Alex, seja aqui com a gente. Já bora aqui com o Michel. Bora! Amigo Leandro, mega super pânico, já com a gente. Perdoa. Ele é patroa, é só no forte aí. E meu jeito de amar, como é que eu pude deixar que você fosse me saudade. E aí, Tiaguinho? Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Tem sido sempre assim. Você longe de mim. Meu parceiro Maurício, já com a gente, Maurício! Tão ruim. Você te puxa. Tão longe assim. E eu tão triste sem você. Por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você, meu bem. Minha vida é você também. Porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei assim, assim, assim. Voltou meu amor, voltou meu bem. Ana Maria do Pitos. Agora Lanche. Sei, sou bem feliz, feliz. Direto de hotel. Parceiro Neguinho da Cobaju, já com a gente, Neguinho! E eu? Ela é do Sal, já na área. Alô, Nath, show! Por quê? Por quê? Você não quer voltar? Pra quem? Pra mim. O meu mundo é você, meu bem. Ah, minha vida. Olha pro maneiro. É você. Vai, negro. Também. Porém você só quer. Alô, Gago, você é além de presente. Sofrer meu coração, que é todo seu. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar.

Bora! Não deixa nada te não deixa prender. Meu parceiro Clay com a gente, alô Clay! Me fala das loucuras que você sonhou. Olha o verão! E diz que igual. Olha o verão! A mim, ninguém te amou. Lá na do som, cara. Essa música é do verão, meu irmão. Vamos lá, Isabela. O Supremo. Quero te encontrar numa noite de luar. Olha aí, ó. No bar do parque, para o velho marudar. Bora, Rebelde. Sentindo. Já já tem Rebelde daqui a pouquinho. Meu parceiro Rebelde. Ei! Me enquadra no zoom. Teu olhar, a sobrevivência marcando presença. Bora dar bloqueio e dar valor. A ausência desta solidão. Bora, Cláudio! Você calada no meio da multidão. O Claudio só tá com o tijolo, meu amigo. Falar, ele é Alexia. Minha louca paixão. Só na areia. Que me deixa cheio. Que desejo. No lampejo deste coração. Vejo teu corpo no, em pleno verão. Pecados de Adão. Ai, ei, ei, oi, oi, oi, oi, oi, oi, ei, ei, oi, ai, ei, ei, oi, oi, oi, oi, oi, oi, e aí? Ai, ei, ei, oi, oi, oi, aqui é no... Tá de show com a gente dos potentes do Brega. Falou que vinha e veio direto do Ipanema. Alô, Branca! Bora, mané! A sobrevivência marcando presença. Na ausência desta solidão. No verão, olha aí a merda. No verão, a merda. Sonhos contidos. Pecado de Adão. Ai, ai, ai, oi, oi, oi, oi, oi, ai, ai, eu, ai, ai, oi, oi, oi, oi, oi, ai, ai, ai, oi, oi, oi. E o Michel vai virando aqui, aqui, aqui. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Bora! Bora, Pimentinha, vai, Pimentinha, quero ver. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você. Pega do Barão da Valor. Não poder te abraçar. Oh, oh! Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica, por favor. Feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrado de dor. Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim, diz amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim. amor. Meu amor que foi. Oi, meu amor. E me deixou tão triste. Não consigo mais viver. Não quero nem saber. Deixa o Apolo, chega mais, Apolo. Muito menos entender. Por que razão foi embora e me deixou. Olha só. Do amor, volte por favor. Volta mesmo. Me tire desse castigo. Para Salazar, a Cris Salazar. Era o Rafael amanhã, com certeza. Aí do outro lado, Maloca no Pureza. Todo mundo no Pureza amanhã. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. A saudade que eu sinto é grande. Não posso evitar. Desde esse momento em diante. Opa! Não consegui ninguém amar como você. E aí, Manel? Amor. Bora, Manel! Night Show. Volte, por favor. E aí, Night? Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. Três, dois, um. Nosso amor. Caso complicado de se entender. Olha a Shark liberado, olha só. Por que razão? Cadê a Amanda? Tá, Amanda tá aí, Amanda? Não. Coisas tão banais estragam. Bora, Mira! Bora, Tia Ellen! Alô, Punidor! Nosso amor é lindo e grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Eu sei que a gente nasceu. E aí, Zezinho, qual a parada, Zezinho? Mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Zezinho, direto de Outeiro. Vem seguindo o Michel desde lá. Bora, Zezinho, pra cima. Que o amor se fez. Que o amor se fez. Rapina, vai, filé. Talvez seja tarde pra tentar. Olha o Gago! E além de presente, alguém os seus olhos negros. Para, Silvio da Kombi, como é que é, Silvio? A felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. O que ela tem a oferecer? Eu posso fazer muito melhor. Você é meu mundo. Você é meu mundo. Tudo. E tudo. Tudo. Que quero. Olha aí. É você. E tudo que eu quero é você. Cadê a Shark liberado? Elas estão por aqui, hein? Elas estão por aqui, elas estão por aqui. Alô, Shark! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Como é que é? O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Bora, Shark, vai, Shark. O mais louco é o hino. Super DJ Michel. Eu que só queria te amar. E aí, Rafael, como é que é? Pra sempre amar. E eu? E você me perder. Vai. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. perdeu. Perdeu um grande amor. Caqueado, caqueado, caqueado, come gel agora. Quando o amor invade o coração, acende, sai de série e fica sendo DJ Michel. Timara, bora curtir. Só faz sentido a vida. A gente, ela viu o quê? É lembrando. Por você eu faço mil loucuras. Lá do Piristudo. Faz o mundo todo lidar. Sem ciúme, Amélia. Momentos de felicidade. Nunca mais vou deixar acabar. Porque descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Meu amor. Fala, mané, pureza, gente. Aqui do ladinho. Amanhã é o dia do pureza. E o Michel por lá, rebelde. Bora, Rafael. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais. Ei, DJ Michel. Cineral. Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar, amor. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Se dilante mais bela é o teu olhar. Só você tem o dom de iluminar, como o sol e a mais bela luz do luar. Vou levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar, amor. E a bola? Ela marquina aí dela. É sempre o Apolo quer ver. O meu prazer. Michel, Lu e choram. Olha o gel de mel, tá na área, tá com a gente aqui no Ilha Bela. Você ama e depois não quer mais. Olha o gel. Mas a pergunta porque garota chorando. E aí, bonito, tia Ellen, as meninas do Shark de Iberá. Deus me deixa pra trás. Já tem rebelde. E amanhã tem pureza. Vamos lá. Vi você passar aqui. Me apaixonei no teu olhar. Coração falou. Olha o Morta. Que você só você. É que o Morta tá me seguindo. Amor, esperei você. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Olha a galera do sal, tá com a gente, eles dão valor. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar. Bora, Gago, bora, Lene, presente. As minha paixão. Olha o filé dançando, meu irmão. És o meu primeiro amor. Hoje tão feliz. Shark Neberal. Eu quero te te encontrar e te namorar. Vai, vai, Nath, aproveita. Olha os caixa baixa com a gente, olha o caixa baixa. Bora, patrão Bibico. Vi você passar. Nath show, Nath show. Me apaixonei no teu, no teu olhar, coração. Ei! Tirando barato aí a bola. És o meu primeiro amor. Hoje tão feliz estou. Quero te encontrar e te namorar. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo. És minha paixão. És o meu primeiro amor. Só pra que será? Tão feliz estou. Só pra que será? Quero te encontrar. Calçados com a gente. Meninas, que o nosso show vai começar. Por emoção, o som que vai te conquistar. Pega todo mundo na roda. Feito com todo. Lá vai eu, rebelde. Ora, só imagine, é um show de arrasar. Você vai gostar. Aqui é rebelde. Pode gritar, só alegria vai reinar. A festa começou e a banda vai tocar. Asa imagine. Dança, dança, dança, canta, grita, brinca. Liberou geral, aparreta o pau, não. E se movimentar o swing é muito caritinho. O ritmo é muito envolvente. Arriba na banda e começa a bailar. Asa imagine, é um show de arrasar. Por emoção, o som que vai te conquistar. Feito com todo amor, essa imagine é um show de arrasar. Você vai gostar. Vai dar com a gente. Obrigado, galera, que veio curtir aqui o Michel hoje na Ilha Bela. E o Michel vai ficando por aqui. A gente passa a bola aí pro nosso amigo DJ Rebelde, depois do Rebelde tem DJ Tom Máximo. E só avisando a galera e convidando você aí, que amanhã é o dia aí da terça tradição da Maloca do Bureja. E amanhã o Michel tá por lá. Amanhã o Michel tá aí do ladinho, junto com o Rebelde Edilson e o nosso amigo Jean. Então vocês são todos nossos convidados. Valeu, Ilha Bela! Alô, Rebelde! Super! Super!